jetes, go na praia. E para nunca revoar, e todo dia eu tô na praia. Jetes, go na praia. Aí, Zeneto MT, esse é o DJ Paulinho. Na vida de sapato de carenada, liga teu jet, fui pra praia. Areia e mar, me sinto em casa. Sinta-se à vontade na minha sala. Biquíni de fita, ela faz vaca. Vem cê tá com o rei da revoa, é nós que banca. MD do Rosa te assanha. Vai cê conhecer minha artimanha. Mas só não espana. Hoje cê tá com os novinhos da lancha. Baixa o meu barco de motel, eu te sopo. Olha o gazinho pra Bravanel. Vamos ver o Brasil. Tubarão rocando com a filha do tio Sil. As bebê vai tomar mel. Os quebrada em placa que patrocina iPhone, Louis V, silicone. Tropa da arrancadinha, os quebrador de cama box. Capricha na sentada, a tal da presença top. Tá ganhando dinheiro igual malandro dando bop. Jetes, go na praia. E para nunca revoar, e todo dia eu tô na praia. Jetes, go na praia. Aí, Zeneto MT, esse é o DJ Paulinho. Na vida de sapato de carenada, liga teu jet, fui pra praia. Areia e mar, me sinto em casa. Sinta-se à vontade na minha sala. Biquíni de fita, ela faz vaca. Vem cê tá com o rei da revoa, é nós que banca. MD do Rosa te assanha. Vai cê conhecer minha artimanha. Mas só não espana. Hoje cê tá com os novinhos da lancha. Baixa o meu barco de motel, eu te soco. Olha o gazinho pra Bravanel. Vamos ver o Brasil. Tubarão rocando com a filha do tio Sil. As bebê vai tomar mel. Os quebrada em placa que patrocina iPhone, Louis V, silicone. Tropa da arrancadinha, os quebrador de cama box. Capricha na sentada, a tal da presença top. Tá ganhando dinheiro igual malandro dando golpe.